você vai enganar agora. Os teus truques em mim não funcionam, passaram da moda. Quem acredita em você agora? Se gabando de amores que você coleciona. Quem é você pra dizer te amo, se você nunca se apaixona? Quem é que agora tá no teu quarto, só para não ficar sozinha? Mas eu fico morrendo de ciúme, quem vai amanhecer em sua cama? Não mereço tanta dor, tu não presta mais, ainda te amo. Amor bandido, o nosso caso está assim farto pesado. Passaram da moda. Quem acredita em você agora? Se gabando de amores que você coleciona. Quem é você pra dizer te amo, se você nunca se apaixona? Quem é que agora tá no teu quarto, só para não ficar sozinha? Mas eu fico morrendo de ciúme, quem vai amanhecer em sua cama? Não mereço tanta dor, tu não presta mais, ainda te amo. Amor bandido, o nosso caso está assim farto pesado. Que colocaste em mim? Amor bandido, o nosso caso está assim farto pesado.